E aí, malandragem, tanto rolê pela quebrada, só de passagem, curtindo o som. Som é pesado, chapado, então vai que vai, meu irmão. Essa é a fita aqui, tamo no rolê, tamo na paz, tudo legal, pode crer. É só curtir mais uma festa, trombar umas minas, tomar umas brejas, a ideia é essa. Sem papo furado, longe de manos atravessados, sem treta, sem buchicho, estou apaciguado. Só quero tirar uma onda com meu povo, ouvir um som do gueto, um rap bem louco, colar na banca, firmeza e dar risada de monte. Tipo aquelas vidas que rola com a maloca do Bronx, tipo aquelas viagens prosa verso festa. Vermelho dos meus olhos, vindo verde das ervas. Não tem maldade, sem treta, sem sangue. Descanse o seu gatilho, aqui não é filme de bang bang. Fite a fita, mano, fique na paz e espírito. Faça uma prece pros manos que estão no céu condenando os tiros. Esse som não é pra fugir da realidade, porque aqui não é só sofrimento. Se souber, dá pra curtir à vontade. E o som invade o seu pensamento. Periferia, zona sul, quebrada 100%. É, vejo muitos manos no veneno, vejo muitos outros viajando no som que tá batendo. Eu vejo um cara ali chavegando uma mina e a ideia não constou. É, eu casco o bico e saio no rolê. Aí, é tudo festa, o mano vacilou, fazer o quê? A vida é difícil aqui, mas dá pra ser feliz, quem diria? Tenho orgulho e bato no peito, sou da periferia. Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí. Fique na paz, procure festa e faça por onde existir. E aí, mano, vamos que vamos desistir. Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí. Fique na paz, procure festa e faça por onde existir. E aí, mano, vamos que vamos desistir. Com revólver na mão é um bicho feroz. E aí, malandragem, qual que é? Esse fico só de mané, pois muito esperto agora não tem. Não, não, não, eu tô em outro som. Agora acordei, peraí, peraí, acho que tô são. É muita viagem, a mente fica confusa. E aí, mano, filha da puta. Peraí, não sei mais o que penso. A minha pasta cinzenta tá derretendo. Acho que vou sair e refrescar a cabeça. Boto logo mais na parada, beleza? Sangue bom, eu penso mais. Também tô na viagem, segura meu irmão. Só periférico é a gente que leva um lero. Eu tô na fita, tô na paz, tô esperto. Completou, lhe convidou. Banca forte, só mano curtindo na moral. Não tem lock falando dos morros, das áreas, das quebradas. Vendo as pilantras, as trairagens, as falhas. Vendo os manos se atravessando na banca. Ih, mano, não dá ideia não que ele se vá. Mas peraí, não tô a fim de desprezar ninguém, ninguém é melhor que o outro. Ligou, falei, então tamo na banca trocando uma ideia. Chegou os manés, e aí, moçada? Não falei, ó, as brechas vou divulgar, não dá. Espera aí, mano, se liga, vamos dar uma chance pra consertar a brecha. Vai que vai, volta a fita. É, vamos ver qual é a ideia desse maluco. E aí, rapaziada? Beleza, meu compadre? Cola na banca, na humildade, fique à vontade. Mas não atravesse não, pra não tomar outra bica. Aí, mano, disfarça, sou o gavião, vai, Corinthians! Essa maldade que te assombra toda hora. Especial B.O., olhe quem passa, é a dona Rota. Segue a ideia, descontrai e ria. Aproveite que ainda tem paz na periferia. Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí. Fique na paz, procure festa e faça por onde existir. E aí, mano, vamos que vamos desistir. Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí. Fique na paz, procure festa e faça por onde existir. E aí, mano, vamos que vamos desistir. Cê vê como que é, a ideia vai, a ideia volta. Mas o rap é isso, aos poucos já tem uma parte de sangue bom na bota. As coisas ruins estão aí, se quer curtir pode ir. Espero que não desperdice um pouco da sua liberdade com qualquer infeliz. Segue o abate, tô vendo uma parte de pilantragem. Mas tô à prova de mente aberta, assim prossegue a viagem. No momento as minhas frases são positivas. Misture GOG e Taid e se alimente de ritmo e poesia. Saudação aos morros e às favelas. Saudação a todos os rappers que fazem parte delas. Agradeço a Deus por termos rap aqui. Quem disse que na periferia não dá pra curtir? Prossegue o som, prossegue o sonho. Prossegue a sede por justiça, de ano em ano. Fazer com que em um minuto não houvesse guerra e poder acreditar que ainda há tempo pra tudo, pra curtir e pra sonhar. Quem disse que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí. Fique na paz, procure festa e faça por onde existir. E aí, mano, vamos que vamos desistir. Quem disse que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí, mano, chega aí. Fique na paz, procure festa e faça por onde existir.